Lima 229, separa da Eulida Motiva. Com a 229, cópia. Obrigado, Congonhas, 1360, decola pista na 0, curva direita. Saída da Eulida Motiva, via APGU 10, por base APGU 16, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, Pereira 1208, senhora 5001. Nosso atendimento conhece um ponto de estacionamento. aviação mais meteórica na costa 14. Prossiga. A remota 14, solicitando por dia para o negócio para o Mídia número 8, já contactado com a espera. Sim, estou autorizado em reposta término. Voa no 229. 229, fique atento ao reboque ingressando em posição 08, coordenação com a IP de sol autorizado, chamando para um táxi. Coordenação reboque do 8, autorizado na porta para trás, voa no 229. Bom dia. 131-71, não está autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, curva direita, seja da EU, Lisa Motiva, TV1-0, Tadaté. Controle Salvador, Operão 208, Oceana 5005. Autorizado a linha de decolagem no 021 30 graus 0892 1229. A linha fala que você fazer agora 229. Se autorizar, se apresentasse. 129, decolando 32, controle do servidor 120, decimal 8. 08, obrigado. Oi, bom dia. É o 229? Bruma 229. Bom dia, contato radar na decolagem. Super Vê, saída da transição ótima, referendo o circo 360. Ótima. 360, Gerenia 251, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Patione, táxi Índia, ponto de espera até hoje 118, décimo 95, que nega 1095. Prezando o Pátio, via ponto de espera da 10, via 105, 2295, espera, beleza. Eu não 229, chama agora o centro restrito, 125, décima 1, alterne 133, décima 1, 95. 25, 139, obrigado, ótimo dia. Boa noite, um bom voo. Bom dia, Oxenai 6251, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 8 nós. Salvador, bom dia. decolar. Controle 120, décima 8, bom voo. A decolagem, suba a da El, transição ótima. Para o meu voo 360. A El, ótima 360, o Salvador 103, vamos fechar o serviço táxi, COB de 156330, galeão. Também vamos fechar o táxi aprovado para ponto de espera da Pista 0, via parte 1, táxi 20, ponto de espera 219-95-0-5. Autorizado, táxi, ponto Sabião no zero, via Pátio, torre, Salvador 395, 3171, bom dia, Ferreira, obrigado. Novo. Bom dia, 131, próximo ponto de espera 1-0, pronto. Bom dia, 131, na linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 na. Bom dia, autorizada a decolagem da 1-0, 131. Decolador 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 0.8, 3, 1, 7, 1, 1, 0. 31719, apareceu da Dael. São 31719, bom dia, contato na terra da colagem, super velocidade da Dael, transmissão módica, vai ser no mesmo desvio 320. São 320 via Dael, letra matrícula. Exato, direto da Elsa 3171. Direto da Elsa 3171. O Xanel 6251 poderia voar? Ótima. Ótima, o Xanel 6251. O Xanel 6251. Chama agora o centro de 0135-1, ao terno 1-33-95. Solicito direto ao mesmo, então bom, 0251-1-33-1-5-1-5-1. Secundário 1-33-1-5-1-5. Sul Salvador, sendo identificação de sua via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altimetrão 0 motor. 050, 10 dias, chegada a ponto, identificado para 3507. Vamos chamar agora o centro de Recife, 125.1, ao termo 133.95. Centro de Recife, 125.1, ao termo 3395, 3171, boa. 5 no 7, autorizada a sinal para você na TLS, recepção no 0, separa 2 no 6, altimetrão no 0 no 5, reporta estabilizado. Teste autorizado, reportará estabilizado, liberaria das inscrições em pelos? Está livre. Obrigado, TAM 35 no 7. reportando 3597. Chama agora para mim, 198, decimal 95 para 3597. 295, obrigado, Matheus. Tá posto. Torre Salvador, bom dia, 135 no 7, final da 10, para embaixar de trabalho. 5 no 7, tudo autorizado na 1-0, vento no 2-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 5. 6, livre pouso na 10-15, o santo 35 no 7. Recito nível 085 autorizado. Defaixa. Chama a torre 118, décimo 95 para o saneamento, que vai dar 1-0 na 5. 9-5.